água salgada do mar, que nunca nos plenifica. Busquemos canalizar a libido para outras coisas, para a realização profissional, para o trabalho, para a ciência, para a atividade intelectual, porque mente vazia, oficina do mal. Eu trabalho, até hoje meu pai também trabalha. E alguns autores afirmam que Francisco Cândido Xavier buscava nas longas caminhadas a exaustão das forças físicas, que Jesus caminhava também bastante, que o próprio Sundar Singh, na Índia, um dos maiores nomes do cristianismo, que conheceu Jesus em espírito e que era confundido com ele mesmo quando pregava, também se utilizava da atividade física para canalizar aquela energia abundante, porque segundo os orientais, é uma única energia, a energia Ki, a energia Ti, ela é a mesma energia única que pode ser canalizada para diversos aspectos. Então não é o sexo que está no corpo, o sexo está na mente, dizem os autores espirituais. Mas é claro que o corpo influencia sim o espírito, conforme nos ensinam as questões 367, salvo engano, de O Livro dos Espíritos. Como nós já dissemos, meus amigos, não se impressionem com o número de questões que a gente cita. É porque nós somos verdadeiramente apaixonados pela doutrina. E como não nos sobra tempo para ler tanto, eu compro vários e vários DVDs de palestras espíritas, CDs, se possível, e uso um programa de computador onde eu extraio o arquivo MP3, o formato de áudio da palestra em vídeo. Coloco num CD que cabe 10, 12 palestras em cada CD de MP3 e fico estudando no carro. Divaldo Pereira Franco não sabe, nem sequer imagina, mas ele anda comigo quase 24 horas por dia. E de tanto escutar, de tanto repetir, nós vamos gravando e nos auxilia muito a todos nós que somos monitores, que somos expositores, que estamos lidando com essa doutrina consoladora dos bons espíritos. Então vejam que como a gente muitas vezes não tem tempo de ler tantos livros, minha estante tem sempre uma fila de livros para ler, eu me reutilizo dos DVDs, dos CDs e por isso encontramos tanta facilidade. Então somente repassar o que aprendemos com esses companheiros de vanguarda a quem devemos tanto. Então nós temos os problemas das questões espirituais.